posso mudar, faz parte de mim. A hora chegou, depende de mim. O horário não mente, tô mais que afim. Você gosta assim, não posso mudar, faz parte de mim. A hora chegou, depende de mim. O horário não mente, tô mais que afim. Eu vou na pressão, você gosta assim, não posso mudar, faz parte de mim. Vamos na mão! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte, você ouviu aí, com a turma do pagode, Horas Iguais, com certeza aqui no programa legal, a sua companhia na universidade, com esse, quem vos fala, Flávio Viana, o grande, amigo de todos, e com certeza dando aquela participação rápida aqui no programa legal, ele, Jefferson Alves. Que não é o grande amigo de todos, olha também. Pode ser. Pode ser. É com certeza. Mas... Então, Jefferson, como foi seu dia hoje? Como foi sua aula? A aula foi muito legal, assim, com o João de Deus. A gente sempre aprende muito na aula dele, interage, porque é uma aula muito divertida, muito animada. Entendo. Né? Entende. Com certeza. Entendi. Só a aula? Teve novidade? Não teve novidade. Apareceu uma menina lá na sala procurando por você. Aí você não tava lá, eu já não sei o que falar. Eu meio suspeito, porque eu nem conheço. Então. E aqui, como é que tá sendo o sucesso do programa lá na sua cidade, lá em Cachoeira de Macacu? Tá muito bem falado. As pessoas, quando me veem na rua, me reconhecem. Mas aqui, o pessoal tá bem animado. A gente tá aqui no estúdio com o Thaís, com o Jaque e o Gustavo. Jaque tava sambando agora há pouco, né? Não entendi, né? Jaque tava sambando aqui no estúdio e tal. O pessoal tá curtindo o seu programa aqui também. Quem quiser participar, pode vir, né? É bem assim. Pode vir, sem precisar se preocupar com nada. Pode vir e participar. Não se preocupa com nada, você acorda e vem. É bem simples, né? Sai de exatamente. Casa e vem. Você pensou, avô, vai. Isso, né? Exatamente. Chega, e conhece Flávio, participa, e samba, com e dança, certeza. Conhece Seabra, e é uma loucura. Com certeza. É isso aí. Depois dessa eu vou embora, né? Tô brincando, Nossa, Flávio. Mas já tá fugindo do programa? Não, na verdade eu quero esse programa pra mim. Tô pensando em apresentar com você, o que você acha? Eu acho que seria uma boa. Que tal? Exatamente. A gente grava. Vamos pensar no caso. Pois é, você me contrata pra trabalhar com você. Eu tô gostando muito do seu programa. Valeu, obrigado. Vamos pensar. Então, e você também faz aula com a gente. É muito legal, né? Ter essa, um amigo que apresenta o programa e estuda também na mesma sala que a gente. Nós tivemos um pequeno problema. O apresentador teve crise de riso. E agora vai mais uma música pra vocês, é isso? Assim se mata papai, hein? Vem cá, dança comigo, agarradinho, vem cá. Tão facinho, eu não vou aguentar. Quem sou eu? Não sei quem sou quando estou com você. Sinto artista de cinema, esqueço de qualquer problema. Onde está o meu juiz, aonde foi parar? Perco o sentido, é só você chegar, com essa vontade de me namorar. Valeu, conhecer você valeu, a gente se envolver valeu. Deixar você entrar na minha vida. Apontei teu coração e atirei. Apostei nessa paixão e te ganhei. Meu amor, esse amor que balança você, faz a cuca girar, faz o corpo tremer. É um curto circuito aqui dentro de mim que explode no peito quando eu tô afim. Meu amor, esse amor que balança você, faz a de cinema, esqueço de qualquer problema. Onde está o meu juiz, aonde foi parar? Perco o sentido, é só você chegar, com essa vontade de me namorar. Valeu, conhecer você valeu, a gente se envolver valeu. Deixar você entrar na minha vida. Apontei teu coração e atirei. Apostei nessa paixão e te ganhei. Meu amor, esse amor que balança você, faz a cuca girar, faz o corpo tremer. É um curto circuito aqui dentro de mim que explode no peito quando eu tô afim. Meu amor, esse amor que balança você, faz a estamos de volta com esse programa legal aqui na Rádio Estação, a primeira rádio universitária da região, com a brilhante participação aí de Jefferson Alves, de Thaís, Gustavo e todos que estiveram aqui, né? Com certeza foi uma honra ter esse participante aqui, né? Eu sorri um pouco aqui, é divertido, mas realmente esse é o título do programa. Programa legal, né? Com certeza para alegrar e para divertir todo mundo, não é mesmo? Então, o programa legal seguindo adiante, você ouviu a fundo aí, Curto Circuito com o Mumuzinho. E antes você ouviu Assim Você Mata o Papai com um Sorriso Maroto aqui no programa legal. E vamos seguindo em frente, juntinho com você.

É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Você ouviu aí Flor com Jorge Mateus. E antes você ouviu Humilde Residência com Michel Teló. E por último, você ouviu Luan Santana, Te Esperando. Esses foram os sucessos do programa Legal, a sua companhia na universidade, nesse exato momento, para você. Programa Tudo sobre Legal. Saúde e qualidade de vida. As melhores orientações para a sua saúde, o dia a dia, você ouvirá aqui. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Dicas de saúde aqui no Programa Legal. Você sabia sobre os 10 benefícios da uva para a saúde? Então, se você não sabia, fique sabendo agora. Os 10 benefícios da uva para a saúde. A uva pode ser considerada uma das frutas mais saborosas e mais saudáveis. Por isso, a uva é uma das frutas mais populares por todo o mundo. As uvas vêm em várias cores, cada uma delas atraente e vibrante. A uva possui cachos pequenos e são consumidas cruas quando maduro. Além disso, a uva é usada em vários doces, geleias, sucos, vinhos e xaropes. Tem também as uvas passas, que são um produto bem conhecido e desenvolvida a partir da uva. Vamos dar uma olhada nos vários benefícios nutricionais da uva para a saúde. Benefícios nutricionais da uva para a saúde. A uva é uma rica fonte de carboidratos e são conhecidos por fornecer energia instantânea. Ela é uma fruta de baixa caloria e fornece apenas cerca de 70 calorias por 100 gramas do seu consumo. O açúcar presente na uva é basicamente glicose e frutose, que o toma um fornecedor de energia instantânea. Ela também contém fibra, dietética, que faz com que seja útil na digestão. Além disso, a uva também é uma excelente fonte de vitamina C, vitamina B, vitamina K, vitamina E, ferro, magnésio, cálcio, fósforo, potássio e zinco. Os benefícios da uva para a saúde são encontrados de diversas formas. Um ótimo fruto para o coração, além de também trazer a nutrição do sangue e também a oxigenação do colesterol, e também serve para prevenir a constipação. E também a uva também traz benefícios contra o câncer. Os benefícios nela contido resveratrol encontrado na uva reduzir o metabolismo de células cancerígenas, além do proantocianídeos, também oxidantes que fazem reduzir com eficácia o poder do câncer. Esses são os poderes principais dos benefícios da uva contra câncer, doença de pele, para os olhos e também além de outros benefícios. A uva é bem conhecida como sendo útil contra enxaqueca e as dores de cabeça. Seu suco pode ser consumido pela manhã para obter alívio imediato. A uva é benéfica contra a acidez devido ao ácido úrico, podem ser reduzida com o consumo da uva. Com isso, você estará prevenindo danos aos rins. A uva irá fortalecer o seu sistema imunológico. A uva é um agente antimicrobiana. Com isso, seu corpo terá uma maior defesa. Esses foram os benefícios da uva apresentado para você aqui no Programa Legal. Então, se você quer ter uma saúde perfeita, consuma uva. Esse é o A Saúde e Você aqui no Programa Legal, especialmente para você.

Engenharia da Produção, Tecnologia da Informação, Administração, Direito, entre outros cursos presenciais. À distância e semipresencial EAD, você também tem aqui na Estácio Nova Friburgo. A Estácio Nova Friburgo inova mais uma vez e traz essas novidades para você. Você quer fazer parte dessa equipe de vencedores? Então matricule-se já. Maiores informações pelo portal estácio.br ou pelo telefone Estácio Nova Friburgo, DDD 22-2525-1500. Sugestão, programa legal. Indicação, Flávio Viana, o grande amigo de todos. E essa eu dou garantia. Tudo o que você não sabe e tem dúvidas? O programa legal vai ajudar você. E a sua curiosidade terá grande destaque aqui. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte, o Você Sabia de hoje traz como curiosidade quando foi inventado o primeiro telefone celular. E com certeza o primeiro celular foi desenvolvido pela Ericsson em 1956, denominado Ericsson MTA, Mobile Telephone A. O Ericsson MTA pesava cerca de 40 quilos e foi desenvolvido para ser instalado em porta-malas de carros. A empresa Motorola passou a desenvolver seu modelo de celular e no dia 3 de abril de 1973, em Nova York, apresentou o modelo Motorola Dynatec 8000X. Usando esse modelo, ocorreu a histórica primeira ligação de um aparelho celular realizado por Martin Cooper, diretor de sistemas de operações da empresa Motorola. O aparelho, muito prosaico, tinha 25 centímetros de comprimento e 7 centímetros de largura, além de pesar cerca de 1 quilo. Em 1979, no Japão e na Suíça, o telefone celular entrou em operação e em 1983 começou nos Estados Unidos da América. E no Brasil, o primeiro celular foi lançado em 1990 na cidade do Rio de Janeiro, espalhando-se por todo o estado e seguindo para São Paulo e todo o país. Hoje, na tecnologia, migrando de 3 para 4G e com a possibilidade de SMS, ligação, acesso à internet, redes sociais e muito mais. E esse era o Você Sabia de hoje, aqui no Programa Legal para você. As melhores piadas que vão fazer você morrer de rir estão aqui. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Vamos de piada do dia. O condenado à morte esperava a hora da execução, quando chegou o padre e perguntou: "Meu filho, vim", e disse: "Meu filho, vim trazer a palavra de Deus para você." E ele responde: "Perda de tempo, seu padre. Daqui a pouco vou falar com ele pessoalmente. O senhor tem algum recado?" Segunda do dia. Qual a diferença entre um político e um cachorro atropelados? Resposta: antes do cachorro, há marcas de freada. Terceira do dia. Como é que se faz um monte de velhinhas gritar merda? Resposta: é só gritar bingo. Quarta do dia. Por que Hitler odiava os judeus? Porque não conhecia os argentinos. Quinta e última do dia. O que fala o livro de matemática para o livro de história? Resposta: não me venha com história, que eu já estou cheio de problemas. A hora que você quer ouvir aquela música especial, aquela música pedida por você através da sua participação pelo e-mail do programa Legal, você vai ouvir agora e aqui. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, vamos de música aqui no programa Legal. Vamos mandar aí para Pablo Lemos, Marcela Cariello, Gustavo Schneider, Magdiele, também para Ludmila Lemos, para Igor Pontes, Steves Brandão, Gleice Paz, Paula Barros, Camila Monteiro, para Wallace Chaves, também aí, deixa eu ver rapidamente aqui, para Daniele Guedes, Marcele Senhorinho, Rafaela Novaes, Karina Marforte, e também para Yasmin Marra, e também para Eduardo Serafim. Esses sucessos agora aqui no programa Legal, a sua companhia na universidade, especialmente para vocês.

irremediável nenhum. Quando o grito do prazer acertaram com palma na mão, né? Lua, estrela, luma, no sol e o dom. Quizá um dia a fúria desse front virá lapida. Um sonho é gerar o som. Como querer Caetania, o que é de bom? Isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, você ouviu a fundo aí, é Revelação, é Sina, e antes você ouviu Eduardo e Mônica com Legião Urbana, e também, por fim, você ouviu 6h30 com Jota Quest. Realmente, esses foram os sucessos aqui do programa Legal Edição Especial de hoje. Oi, amigos. Aqui é o Adam, príncipe de Eternia. Eu sou o He-Man. Quando eu ergo minha espada e digo, pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força. Eu me transformo em He-Man e adoro ouvir a Rádio Estação. É a melhor rádio que eu já ouvi. Escutem vocês também que vocês vão ficar fortes, assim como eu. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte, com certeza. E vamos já finalizando, né, esse programa Legal Edição Especial, com certeza na versão Play Music, só música especialmente para você. E também dedicar esse programa aí a Gabriel Marques, também a Wallace Chaves, Cláudio Melo, Larissa Abreu, Dilma Rosado Medina, e também deixa eu ver mais rapidamente aqui, Daniele Guedes, Eugênio Fernandes, Jordan Chagas, e também para Thaís Patuili, e para todos que com certeza fazem a graduação em jornalismo, publicidade e propaganda aqui na Estácio Nova Friburgo, e dedicar também ao meu amigo Felipe Basílio, Karina Kinushi, e também ao meu amigo Rafael Seabra, com certeza. E vamos encerrando aí mais esse programa legal, deixando muita saudade. Até a próxima edição. Um forte abraço e até breve. Fui! Termina agora mais um programa legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana. Muito obrigado por sua audiência. Até breve. O verdadeiro vencedor só conquista quando ele tem a certeza que o único caminho é com fé, sempre lutar para conquistar. Flávio Viana.